Portal do Arrocha. É sucesso. Sepp Jericana e Rafa Bala no comando. Meu parceiro Felipe Produções. Piseiro e Cana e Rafa Bala no comando. Ô, nega, bateu saudade. O coração apertou. Nunca mais telefonou pra saber se estou sofrendo. Quer saber se eu te esqueci? Vou te falar, ainda te amo. Sem você aqui, minha vida é só beber. Eterna solidão, não te esqueço. Mas se você voltar, eu prometo que vou mudar. Mas saiba que mesmo assim, eu te amo. Para o meu parceiro, Rosa e Jales, aquele abraço. Não acreditei que fosse o fim, mas pensei que era só uma briguinha de amor. Mas dessa vez eu me enganei. Não posso acreditar que você se foi pra nunca voltar. Sem você aqui, minha vida é só beber. Eterna solidão, não te esqueço. Mas se você voltar, eu prometo que vou mudar. Mas saiba que mesmo assim, eu te amo. Dá apenas um sinal e diz como é que está pra me acalmar. Mande uma mensagem pra mim e diz não é o fim. Eu te quero. Sabe, Jericana, meu parceiro, meu irmão, os bandas. Sem você aqui, minha vida é só beber. Eterna solidão, não te esqueço. Mas se você voltar, eu prometo que vou mudar. Mas saiba que mesmo assim,